Mesmo quando a vida não sorri pra nós, quando o mundo parecer calar a nossa voz, se o tempo mudar, se tudo estremecer, pode acreditar, eu não vou te esquecer. Se o céu escurecer e a chuva não passar, mesmo assim estarei aqui pra te amar, pois no meu coração já tá decidido te amar pra sempre, não importa o perigo. Aconteça o que acontecer, sempre irei te querer. Mesmo com o mundo contra nós, eu vou lutar por você. Se um dia tudo se perder e a dor tentar me convencer, ainda assim vou te escolher, sempre irei te querer. Pode o tempo até tentar nos afastar, mas o que é real, ninguém vai separar. Se for pra recomeçar mil vezes por você, eu vou sem medo de me arrepender. Se o chão faltar, se o mundo desabar, mesmo assim estarei aqui pra te amar, pois só você me faz sentir tão vivo, e ao teu lado tudo faz sentido. Aconteça o que acontecer, sempre irei te querer. Mesmo com o mundo contra nós, eu vou lutar por você. Se um dia tudo se perder e a dor tentar te convencer, ainda assim vou te escolher, sempre irei te querer. Meu amor vai te proteger. Aconteça o que vier, meu descer, sempre irei te querer.